só fogo na mão. Tá na ciência que a frieza hoje vai ter que atuar. E atuar, ai, ai, ai, ai. Tô focado nas notas de do que com uma loja. Vou voltar, e vou voltar, ai, ai, ai. E depois dessa revoada pra casgar, tá lá perto do Guarujá. Todo canto do Tortuga, só pra desbaratinar. Onde tudo acontece e o couro come. É 10 mulher pra um homem. Jet ski cortando o mar, junto com o azul do céu. Se vim por isso, marítimo, drag faz o seu papel. Faz bebê quer voar, o ouro ia tá com mel. Nego Misha me ligou lá da festinha do motel. Vim na nossa quadrilha, tá muito cruel. Vim na nossa quadrilha, tá muito cruel. Fique jogador, mas nós é bandido. Não se ilude na aparência, não se ilude no sorriso. Fique jogador, mas nós é bandido. Não se ilude na aparência, nós vivemos no alto risco. Fique jogador, mas nós é bandido. Não se ilude na aparência, não se ilude no sorriso. Fique jogador, mas nós é bandido. Não se ilude na aparência, nós vivemos no alto risco. Teoria.